estão parados no tempo, só falando da minha rotina. Críticas construtivas de quem não construiu nada na vida. Nós é gang, gang, gang, gang, nós vive o trap igual nós respira. Nós é o trem do RJ, lance tendência, eles copiam. Dentro de um Corolla do novo, com um iPhone do novo. Menos em correria, hoje de filade. Eu de gang, gang, gang, gang, alta classe, ele caminha. Hoje tá bem, bem, bem, bem, tá fazendo até parecer magia. Perdi várias noites de sono. Pra hoje tá vivendo sonho. Até perceber que o meu maior inimigo é minha mente. Eles falando no Twitter, nós fumando pura. Eles tão parados no tempo igual guarda de rua. Nós é o vilão pro sistema, mais um herói da rua. Pra quem nasceu nessa guerra, todo dia é de luta. Eles tão parados no tempo, só falando da minha rotina. Críticas construtivas de quem não construiu nada na vida. Nós é gang, gang, gang, gang, nós vive o trap igual nós respira. Nós é o trem do RJ, lance tendência, eles copiam. Dentro de um Corolla do novo, com um iPhone do novo. Menos em correria, hoje de filade. Eu de gang, gang, gang, gang, alta classe, ele caminha. Hoje tá bem, bem, bem, bem, tá fazendo até parecer magia.